como que o negócio não, não funciona? Não funciona. A gente tá falando. Oi? Funciona. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco. Para iniciar, eu queria divulgar uma amostra espírita, a amostra espírita de 2009, que vai ser no mês de setembro, nos dias 25, 26 e 27, no centro de convenções, provavelmente, né? No centro de convenções, e começa numa sexta-feira e a abertura vai ser com Divaldo. A gente até comentou aqui logo cedo que a gente podia até se juntar e ver um grupo grande, né? Dividir um ônibus, ver se a gente juntava com outro centro, que não ia sair tão caro, para a gente ver se ia pelo menos um dos três dias, que com certeza todo mundo ia querer ir na sexta para ver de volta, né? Mas os outros expositores também vale a pena. Eu vou deixar ali, depois daqui para lá a gente amadurece a ideia e ver se realmente dá para formar um grupo daí. Hoje a gente, a maioria, participou com a gente da entrega da sopa e dos pães, e foi muito bom, muito gratificante. E eu queria, na verdade, agradecer as pessoas que participaram, direta e indiretamente, porque muita gente participou da formação do trabalho, mas não pôde participar da entrega. A primeira que a gente fez foi no mês passado e participaram 12 pessoas. Hoje foi a segunda vez, o número aumentou, foram 15 participantes e a gente está vendo que, na verdade, o trabalho está ficando cada vez melhor. Então, a gente convida a quem quiser participar da entrega ou participar com alguma colaboração para no próximo mês, no terceiro domingo do próximo mês, a gente vai fazer mais uma entrega dessa sopa nas comunidades carentes daqui. Geralmente a gente faz às 4 horas da tarde, se reúne aqui, faz uma prece e sai em comitiva para entregar essa sopa. Então, obrigada realmente a quem participou, agradecendo também o grupo espiritual da casa, que com certeza participou com a gente disso. E os donativos, quem quiser fazer, a gente sempre entrega a sopa e o pão, que para a sopa, as verduras a gente só pode realmente recolher bem pertinho, né, o pão também, mas a gente teve uma ideia hoje de tentar fazer uns saquinhos de bombons para as crianças, porque a gente sempre entregou a primeira, foi a segunda parada, né, não foi ali na... A segunda e terceira parada que a gente fez foi no acampamento de Sem Terras aqui na BR, e o que a gente viu é que tem muita criança. Quando os carros pararam, né, dos que foram com a gente, viu as crianças correram em cima, e querem brinquedo, e querem roupa, porque o que interessa a elas, na verdade, é isso. E a gente está tentando fazer para o próximo mês, umas sacolinhas com bombons, com pipoca, para distribuir para as crianças, enquanto está distribuindo para os pais a sopa e o pão. Então, quem puder colaborar e quem quiser trazer já alguma coisa de bombom, de pirulito, pipoca, já fala disso. Pode trazer para cá, entregar a gente, e aqui a gente faz essa colinha e distribui com o pessoal, tá? Lembrando também que o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a gente está fazendo aqui no domingo de 7 às 8, é um estudo aberto, quem quiser participar para saber mais, se interar mais sobre a doutrina. A gente só não faz no domingo que tem a entrega da sopa, porque fica enviado por conta do horário, tá? E vamos começar a pedir para a Valéria fazer a prece inicial, para que a gente possa ver isso. Senhor Pai, misericórdia, em nome de Jesus te pedimos, por esse nosso irmão que fará e transmitirá a tua mensagem, e que possamos ter maturidade e prontidão para recebê-la, e não só ouvi-la, mas também praticarmos e fazermos como lei em nossa vida. Assim seja. Sob tuas bênçãos, mestre, iniciamos mais um trabalho na casa, nesta casa de oração, que assim seja. Mestre, boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco agora e sempre. Para a gente falar em reação, sei que vocês estão vendo ali em cima, que eu coloquei o tema de reação. A gente supõe que existe uma ação. Né? A gente supõe que haja algum acontecimento, que haja alguma coisa que vai gerar uma reação, vai gerar outro acontecimento. E nas nossas vidas, hoje em dia, dentro do nosso dia a dia, nós temos essa ação e essa reação direcionadas para o nosso cruzar de atitudes corriqueiras. Nós acordamos de manhã, tomamos uma decisão se vamos tomar um banho ou não, vem uma ação. A reação é estarmos ou não melhores dispostos. Nos alimentamos ou não, é uma ação. A reação é estarmos ou não mais dispostos ou mais fortificados para passar o dia. E assim sucessivamente. Aconteceu uma coisa desagradável ontem à noite, foi uma ação. A reação é a gente trabalhar e acordar de mau humor no dia seguinte. Então toda a nossa vida é pautada em ações e reações. E muito interessante se torna que muitas dessas ações ou dessas reações, elas às vezes são imperceptíveis e são tão comuns no nosso dia a dia que a gente não repara, a gente não nota, mas essas ações e essas reações existem. E elas existem de várias maneiras. Elas podem ser conscientes ou inconscientes, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, elas podem ser benéficas ou maléficas, né? Até porque quando a gente fala reação, a gente sempre pensa que toda reação é maléfica, porque a gente, inconscientemente, a gente atribui reação a uma violência, a um murro, a um pontapé, a um empurrão, a alguma coisa nesse sentido. Alguém me provocou e eu reagi. Só que quando você entrega, feito nós tivemos a grata oportunidade de entregar hoje algumas latas de sopa, alguns pacotes de pão, e a pessoa recebe a ação que você fez e lhe volta um sorriso, é uma reação. Lhe volta um muito obrigado, um Deus te abençoe, um graças a Deus, é uma reação. E ela já vai fazer outra ação dali para frente, que é a distribuir aquilo ali, como hoje nós vimos o fruto do trabalho já na nossa frente. Pessoas que começaram a dar daquela sopa que a gente distribuiu já para seus filhos que estavam ali próximos. Então isso para a gente é muito gratificante. Eu tenho certeza que todo mundo que esteve lá sentiu muito bem. E essa reação e essa ação, ela pode ser ou não pautada em exemplos. Como assim, João? Como pautado em exemplos? Por exemplo, se nós recebemos uma determinada ação ruim ou grosseira no nosso dia a dia, de algum irmão nosso, alguma pessoa que esteja momentaneamente desequilibrada, alguma coisa que ele esteja passando por uma situação difícil e age conosco de uma forma grosseira, nós temos duas maneiras de reagir. Existe aquela reação instintiva, que é a que todos nós temos e que é uma reação super normal, que vem do instinto de sobrevivência, que é reagir na mesma moeda. Se eu levar um no pé, eu vou dar outro. Se eu levar um empurrão, eu vou dar outro. Se eu levar um murro e não cair, eu vou dar um forte, o cara ia cair para poder me atingir de novo. Essa é a reação do instinto, e todos nós temos esse instinto. Então, essa é a reação automática que nós temos. Mas nós podemos também reagir através do exemplo. E que exemplo é esse? O exemplo maior e melhor que nós temos é o de Jesus. Jesus levou todo tipo de agressão física e reagiu abençoando aqueles que faziam. Reagiu silenciando, reagiu trabalhando pelo bem daquelas pessoas que o faziam. Claro que nós, no princípio que nós nos encontramos, no nosso nível cultural, no nosso nível evolutivo espiritual, ainda não estamos no nível de Jesus para reagir abençoando aqueles que nos fazem o mal. Na maioria das vezes é verdade. Mas quando nós simplesmente não desejamos o mal àquela pessoa, de volta, nós já estamos tendo uma reação benéfica, uma reação pacífica, uma reação branda. E assim, nós estaremos agindo de acordo com o exemplo que Jesus nos deu. E reação existe de várias formas, quando nós percebemos que elas existem individuais e coletivas. Assim como também existem ações individuais e coletivas. As guerras podem até começar da ideia de um indivíduo, mas atingem toda uma coletividade, toda uma nação, que muitas vezes sofre também aquela reação de volta. Os hindus, eles têm uma palavra muito interessante para designar o destino, chama-se karma. E karma é uma palavra da origem sânscrita, de há mais ou menos 4.500 anos atrás, e ela significa vida, ação ou destino, de acordo com a tradução que se encontra. Só que normalmente, nós atribuímos o karma a uma coisa ruim, não é verdade? A gente sempre diz, fulano é meu karma. Estar aqui nesse emprego é meu karma, eu estou pagando meu karma. Normalmente a gente usa dessa forma, a gente usa o karma como sendo uma situação ruim em nossas vidas que a vida está nos dando de volta. Mas, na verdade, o karma, ele é a soma de todas as ações boas e de todas as ações ruins que nós fizemos em vida e que vão refletir, de acordo com a crença hindu, vão refletir no nosso futuro. São reflexos do nosso passado moldando o que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro. Muitas vezes a gente diz, fulano é meu karma. Não, devia ser dizer assim, fulano faz parte do meu karma, porque o karma sou eu que construo. A ideia é minha, a opção é minha, a ação de construir esse karma é minha. Aí vem, depois, uma reação a nível universal ou a nível pessoal que vai ser o fruto dessa ação. Por quê? Porque toda ação que eu fizer, na verdade, ela vai me dar uma reação, seja no universo grande ou no universo pequeno. Se eu fiz uma ação que atinge milhões de pessoas, eu vou ter uma reação grande no universo macro. Se eu fiz uma ação que só atinge a mim ou a minha família, eu vou ter uma reação micro, eu vou ter uma reação de pequena proporção. E assim, a gente analisa que o nosso karma é o fruto, é o reflexo do nosso passado ativado nessa teia que é a vida. Por que uma teia? Porque pontos diferentes, interligados dentro do nosso destino, dentro da nossa ação e, consequentemente, da reação. Essa frase, ação e reação, ela ficou celebrizada por um físico inglês de nome Isaac Newton. Só um minutinho que ele aparece na tela. E um nome celebrizado por esse homem, Isaac Newton. Ele foi um cientista e um físico inglês do século XVIII, início do século XIX, que descobriu três leis da matéria. E essas três leis da matéria de Newton, ele trabalhou com a matéria, mas também nós podemos utilizá-las de acordo com os princípios espirituais. A primeira lei da matéria de Newton, ela diz o seguinte, que todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento, a menos que seja forçado a mudar de posição por uma força que é impingida sobre ele. Ou seja, tudo permanece como está, a menos que alguma coisa o vá modificar, essa força. Dentro do plano espiritual, a gente poderia dizer, adaptando essa lei de Newton, que todos nós tendemos a permanecer constantes até que algo dentro de nós desperte. Por exemplo, se eu não tenho consciência da necessidade que existe ao meu redor, se eu não tenho consciência da dor, do sofrimento, da tristeza que existe ao meu redor, e isso não me incomoda, eu tendo a permanecer pensando assim. Porque se aquilo não me incomoda, para que eu vou me lembrar daquilo ali? Muitas vezes nós temos isso. Isso chama-se, de acordo com a psicologia, uma consciência de sono. E é onde 90% das pessoas do mundo, nível psicólogo, se encontram. É onde, se tiver bom para mim, está pouco importando como é que está para o resto do mundo. Mas até essas pessoas que estão na consciência de sono, um dia elas param e olham e percebem, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa desperta dentro delas, e esse despertar faz com que elas tomem uma posição diferenciada. Elas saem daquele ostracismo, daquele barato, daquele egoísmo, daquela concha em que eles se colocavam, e eles começam a perceber que o mundo tem outros fatores que influenciam e que aqueles fatores começam a penetrar dentro deles. Isso nós estejamos em depressão, nós estejamos tristes, nós estejamos alegres, nós estejamos com consciência de culpa, sem consciência de culpa, nós sejamos ruins. Um dia, alguma coisa vai despertar dentro de nós e vai nos mostrar que lá fora existe um mundo e que eu faço parte desse mundo. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar exatamente o que é isso. É a consciência que desperta dentro de nós e que nos leva a mudar de posição. Como a primeira lei de Deus diz, nós estamos parados no nosso mundo íntimo até que a consciência desperta e nos dá uma força para que nós busquemos mudar de posição. E aí vem a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, a segunda lei da matéria, diz que todo corpo em repouso precisa de uma força para se movimentar. E que todo corpo em movimento precisa de uma força para parar. E quanto maior for a força aplicada, maior vai ser a tendência para o movimento que aquele corpo apresenta. Quando a gente traz para o lado espiritual, nós podemos dizer o seguinte, que depois que nós despertamos, depois que alguma coisa nos coloca em movimento, nós precisamos de estudo e orientação para continuarmos com esse movimento dentro de nós, até que esse movimento nos tome por completo. E aí alguém pode achar estranho, porque numa casa espírita, eu coloquei ali uma foto de Divaldo, que é o maior representante vivo do espiritismo hoje em dia, mas de um padre, de um preto velho, de um pastor evangélico e do Dalai Lama. E aí eu lhe falei, mas que é isso, João? Você está dizendo que a gente pode procurar auxílio em qualquer casa religiosa? E é exatamente isso que eu estou dizendo. Independente de que casa religiosa nós busquemos, que esta seja uma casa religiosa séria, orientada pelo princípio do amor ao próximo, esse amor ao próximo é a força que nós vamos precisar para continuarmos no movimento do bem. O exemplo maior que nós temos é o exemplo de Jesus. A maior força que nós temos é a força de Jesus. E quando a gente vai parar dentro do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 842, Kardec pergunta aos Espíritos qual é a religião que tem a força ou a capacidade de se colocar como sendo a melhor. E os Espíritos respondem com muita sabedoria. Aquela que formar mais homens de bem e menos hipócritas. Eles não dizem que é o Espiritismo. Não. Porque, na verdade, o Espiritismo é uma maneira de analisar. Como a gente conversava hoje à tarde, não. A religião que nós expressamos é uma maneira de nós expressarmos a nossa fé. Mas o que importa de verdade é essa fé, esse sentimento. É por isso que tem gente, que eu encontrei um dia desse colega nosso, que frequentava a casa espírita amiga ali, o Violeta ali, e encontrei ele no supermercado, ele disse, eu nunca mais aqui por lá, ele disse, eu agora estou na Assembleia de Deus. Eu digo, que bom, o senhor está bem, o senhor está feliz. Ele disse, então eu encontrei o que eu queria. Eu disse, graças a Deus, continue. Porque para ele, o caminho foi aquele. Para mim, o caminho está aqui. Para outras pessoas, o caminho está lá fora. Mas cada um sabe exatamente onde precisa estar para continuar nesse movimento ao bem, nesse movimento de amor. Agora, o que é que nós precisamos ter a certeza dessa situação é que essa força que nos impulsiona seja uma força coerente com os ensinamentos que prega. Por que, João, você diz isso? Porque muitas vezes nós encontramos em casas religiosas, e não vale a pena dizer quais, porque até aqui nós podemos ter coisas desse tipo, pessoas que servem a Deus se servindo de Deus, buscando benefícios próprios, benefícios pessoais daquilo que estão fazendo. E Jesus já falava sobre isso quando no Evangelho ele disse que haveriam falsos deuses e falsos profetas. Mas aqueles que perseverassem até o fim, esses estariam salvos. E o que é perseverar até o fim? É buscar a palavra de Jesus, os ensinamentos de amor ao próximo, de perdão, de amparo, de respeito às leis de Deus. Que isso? Não precisa você fazer parte de uma religião para você conhecer, basta você ter seu coração. A religião, o culto, a reunião espírita, a palestra, a missa, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar aquilo que você já tem. Porque Jesus também já tinha dito isso para a gente. Aquele que se tiver, mais será dado. Mas aquele que não tiver, até o que ele tem, um dia lhe será tomado. Significa dizer o quê? Quando nós temos esse sentimento, essa vontade de movimentarmos o nosso coração, a nossa força, a nossa fé pelo bem do próximo, nós achamos o caminho dentro de uma religião qualquer e esse caminho só tem a crescer, a nos trabalhar, a nos ajudar, a nos fortalecer cada vez mais. E temos também, terminando com as leis de Newton, a terceira lei de Newton, que é exatamente uma que diz o seguinte, que para cada ação que é feita, vai existir uma reação em sentido igual e oposto. Dentro da codificação kardeciana, nós vamos encontrar uma situação muito parecida com essa aí, quando Kardec diz que toda causa, todo efeito tem uma causa. E não há efeito sem causa. Então nós temos a lei causa e efeito, que foi uma lei trabalhada por Kardec, e a lei de ação e reação, que é uma lei da física, mas que nós podemos, dentro de determinados limites, colocá-la dentro da lei espiritual. Mas será que Kardec não conhecia essa lei de ação e reação? Por que ele botou causa e efeito e não botou ação e reação dentro da qualificação? A gente vai ver ação e reação sendo utilizada fora da qualificação, mas na qualificação nós não temos essa referência. E aí muitas vezes a gente se pergunta, e a gente se coloca como essa lei é uma lei física, a gente aprendeu na escola, meu pai já falava isso, a televisão fala o tempo todo, a gente entende que essa é uma lei do universo. E entende que a lei de ação de causa e efeito é a mesma coisa da ação e reação. O que é que a lei de ação e reação ela diz? Ela diz que para toda força que vai, existe uma força que vem no mesmo sentido e na mesma intensidade. Aliás, existe o oposto e na mesma intensidade. Significa dizer o quê? Se eu for um murro nessa parede, se minha mão esmurra a parede também vai esmurrar minha mão no mesmo sentido. Porque eu posso até amassar a parede, mas a minha mão vai sentir a mesma causa, o mesmo efeito. Ela vai ficar doente, vai ficar dolorida. É o efeito. Mas muitas vezes nós não conseguimos colocar essa lei de causa e efeito dentro da parte espiritual. Porém, outras vezes nós conseguimos. Um exemplo. Um cidadão, nesta vida, ele era uma pessoa propensa ao mal e termina por fazer um ato enlouquecido de suicídio. Ele dá um tiro em sua cabeça e morre, claro. No mundo espiritual, ele vai passar algum tempo em sofrimento, mas vai vir a reencarnar um dia. E quando ele reencarna, o corpo físico dele vai refletir aquilo que o espírito estava trazendo, ou seja, o processo degenerativo nas células cerebrais. Então ele vai reencarnar com um problema mental, ele vai reencarnar com o cérebro atrofiado. Qual foi a ação? A ação foi o tiro que ele deu em sua cabeça e que gerou esse despropósito dentro do seu corpo físico, uma futura encarnação, que é a reação. Ele fez a ação, ele sofreu a reação na mesma intensidade, no mesmo local, na mesma situação. Perfeito. A lei da ação e reação se aplica perfeitamente a esse tipo de caso. Mas vamos analisar outro caso. Por exemplo, nesse segundo livro que a gente escreveu, a gente traz a primeira história de um presidiário que tira a vida de um rapaz. Eu não sei se o pessoal que se lembra, que escreveu, mas é exatamente isso. É a história do presidiário que tira a vida de um rapaz, e esse rapaz era trabalhador dentro do centro espírita. O que é que acontece? O presidiário fez a ação de tirar a vida daquele rapaz. Concorda comigo? Essa foi a ação. A reação, pela lei de ação e reação, pela lei da física, seria o quê? O rapaz tirar a vida do presidiário numa próxima encarnação. Não é na mesma moeda? Não é feita a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Essa lei trabalha dessa forma. Mas o que acontece? No final da história, a gente vai perceber que o rapaz, além de perdoar esse presidiário que fez isso com ele, ele vai ficar ao seu lado como seu guia, como seu auxiliar. Ou seja, ele perdoou e vai trabalhar por amor àquele cidadão. Perfeito? Só que a gente vai imaginar que nas leis divinas eles tivessem que reencarnar juntos, o que provavelmente deverá acontecer. Mas ele já perdoou aquele cidadão. Ele não tem raiva por ele. Ele não quer vingança. Será que Deus iria forçar esse cidadão a matar o outro só para satisfazer uma lei? Será? Onde é que está o nosso livre-arbítrio? Onde é que está a nossa evolução? Onde é que está a misericórdia divina? E aí, por isso, que um gênio chamado Allan Kardec, há 157 anos, ele não utilizou a lei de ação e reação dentro da sua codificação, dentro da sua organização da codificação, mas ele usou a lei de causa e efeito. Por quê? Porque a causa foi o tiro que o presidiário disparou do jovem. Mas o efeito que foi gerado no jovem não foi um efeito de vingança, foi um efeito de perdão, um efeito de amor. E aí o que é que acontece? A gente vai entender que se ele precisasse que aquele jovem matasse ele numa encarnação seguinte, ele nunca iria se livrar desse erro. Ele nunca iria ser redimido, receber o perdão por esse erro, porque aquele jovem não ia matar ele, porque ele já havia perdoado. Então, será que esse cara vai ficar com aquele problema para sempre? No seu perispírito, naquela culpa no seu espírito? Não. Aí a gente volta para o Evangelho de Pedro, o segundo livro do Evangelho de Pedro, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão de nossos erros. Significa dizer que aquele que muito ama, muito retribui a vida. Aquele que age, aquele que trabalha, diminui os seus problemas. E através do amor, nós podemos ressarcir a vida sem que seja obrigatoriamente a mesma pessoa. Imagina, se eu tivesse feito um mal a uma pessoa há 200 anos atrás, e para eu desfazer esse mal, eu tivesse que reencarnar com a mesma pessoa. Só que aquela pessoa já melhorou, já está em outro nível, já está em outro plano vibratório. Eu não vou nunca alcançar aquela pessoa, como é que eu vou reencarnar com ela? Ia ser muito injusto da vida, ia ser muito injusto de Deus me obrigar a ressarcir aquela pessoa obrigatoriamente. Por isso que Kardec não usou ação e reação equivalentes de coisas. Kardec usa causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, mas nem todo efeito vai ser oposto e igual àquela causa. No Evangelho de Jesus ainda, nós vamos ver um exemplo prático disso. No capítulo 9 de João, os apóstolos perguntam para Jesus o seguinte: vem um cego de nascença passar. E aí eles dizem assim: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E aí Jesus olha para eles e diz: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas ele se fez cego para que fossem trabalhadas nele as glórias de Deus. Veja que resposta mais profunda. Se nem ele, nem seus pais erraram no passado para que ele nascesse cego, não teve uma reação aí. Teve uma ação. A ação foi o Espírito querer nascer cego. Para quê? Para que Jesus pudesse fazer nele o milagre e glorificar a Deus. Veja que coisa mais profunda. Quantos espíritos nós não conhecemos através da história, os santos católicos, aqueles que estão no Evangelho, pessoas do dia a dia que nascem com problemas, mas são resignadas. Buscam abençoar a sua situação, buscam servir de exemplo para nós que somos perfeitos reclamando da vida. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que parecem que são uma pessoa melhor do mundo, mas que só vive cheio de problemas, mas não reclama, agradece e ainda acha tempo de ajudar os outros. Quantas vezes nós temos esses exemplos em nossa vida e aí nós percebemos que não é só em relação àquelas pessoas que não fizeram mal para virem sofrendo, elas escolheram vir sofrendo para se darem o exemplo e assim elas crescerem espiritualmente. A ação é o sofrimento e a reação vai ser quando eles voltarem ao mundo espiritual melhores, mais purificados, mais elevados, mais tranquilos com sua consciência. Está dando para entender mais ou menos? Quando a gente para analisar essas situações, a gente percebe que nós temos diversos tipos de reações. Existem reações pacíficas, reações violentas, reações que trazem aquilo dentro de nós e outras que a gente faz na hora e nem pensa porque estamos sendo influenciados. Mas o grande e o mais importante da vida é que esse tipo de reação, principalmente as violentas, eles mostram em que nível espiritual nós nos encontramos. Porque quando nós estamos num nível espiritual mais tranquilo, mais pacífico, mais evangelizado, vamos dizer, a gente não reage com tanta violência. Embora que não seja impossível de reagir com violência, porque até no Evangelho nós vamos ver um momento em que Jesus reage com violência. Vocês se lembram quando é? Quando ele chega no templo e a casa de seu pai está sendo feita a casa de comércio. E aí ele se revolta e quebra tudo aquilo ali. Mas aquilo foi uma ação instintiva com violência, mas ali não tinha ódio. Jesus não teve ódio naquele momento, ele foi enérgico. Assim como nós, pais, somos enérgicos com nossos filhos quando queremos corrigi-los. Isso é uma reação normal, de correção, não teve ódio. Pois não? Uma certa vez eu vi exatamente no princípio um cidadão falando sobre isso e ele disse: dá para você imaginar Jesus Cristo desequilibrado? Porque se Jesus Cristo assim tivesse agido, ele estaria num momento de desequilíbrio. Ele não estava conseguindo perdoar aquele povo que estava fazendo do tempo um mercado. Dá para você imaginar essa situação e nós ficamos pensando, não dá para imaginar. Então, inclusive, uma das coisas que se afirmava no momento era que existe muita coisa na Bíblia que a Bíblia narra e que a gente não dá para a gente acreditar. Eu creio, se a gente lá fora, vou dizer isso para um evangélico, para um católico, que o que está escrito na Bíblia nem sempre é verdade, isso vai causar um impacto tremendo. Então, eu pergunto para você: será que isso realmente aconteceu? Vamos analisar da seguinte forma. A gente sabe que a Bíblia, como um livro de história do povo hebreu, né? Na verdade, é um livro de história do povo hebreu, embora seja o único relato que a gente tenha de Jesus, é um livro de história do povo hebreu, e ele é interpretado de diferentes maneiras. Né? Na minha interpretação, como pessoa, como gente falha, né? Eu sou falha também, eu acredito que Jesus era homem. Jesus, acima de tudo, era homem. Só que ele era um homem que tinha uma coisa que em psicologia as pessoas chamam de androgenia. O que é androgenia? É o perfeito equilíbrio das suas metades psicológicas, da metade feminina, da metade masculina, da metade tranquila, vamos dizer, delicada, e a metade vigorosa, que seria a situação. Né? No meu compreendimento, quando eu falo dessa situação de Jesus diante do templo, eu consigo vê-lo derrubando uma mesa, eu consigo vê-lo derrubando um bando de feira, porém sem ódio por aquelas pessoas, com extrema compaixão, com certeza, mas sem ódio, mas mostrando com firmeza que aquilo ali não se deve fazer naquele local. Por quê? Em outro momento do Evangelho, a gente vai encontrar Jesus chegando para... Jesus chegando para os fariseus e olhando para eles dizendo: serpentes, raça de víboras. Não é verdade? Você imagina alguém dizendo isso sem energia na voz? Serpentes, raça de víboras. Jesus foi enérgico nesse momento e criticou os fariseus. Em outra vez ele disse: ai de vós, fariseus hipócritas. Foi energia. Jesus era enérgico quando precisava, mas ele era manso quando deveria. No caso da mulher pecadora, a samaritana, minha samaritana não, a mulher adulta, quando ele chega para ela e todo mundo quer apedrejá-la, ele olha para ela depois com mansidão e diz: onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusa? Eu também não. Ali era a mãe, era o lado feminino, o lado mulher, androgenia. Não estou dizendo que Jesus tinha, era homossexual, claro, entendo bem. O lado mãe, o lado do amor falando. No templo, nos fariseus, na colocação enérgica, era o lado ânimo, era o lado masculino falando, mostrando a energia que precisa. Meu filho é uma criança normal e faz determinadas atitudes que a gente aprova. E muitas vezes eu chego para ele com a energia e digo: não faça isso. Mas eu não estou sendo violento com ele, eu não estou sendo rude no sentido de ter raiva daquela criança. Ao contrário, faço aquilo para que ele aprenda que não deve ser feito. Eu consigo analisar Jesus agindo desta forma, através desse sentimento. O ânimos sobressaindo sobre a ânima é a metade feminina da alma, o ânimo da metade masculina. Então, o ânimo sobressaindo sobre a ânima e criticando o que deve ser criticado, mas perdoando o que deve ser perdoado. Quando a gente vai analisar o trabalho de Valdo Pereira Franco, o Espírito Aberta Rodrigo deve estar trazendo muita coisa que está nos Evangelhos, mas que não tem a clareza que ela traz. Ela traz fatos dentro de uma observação mais profunda. Então, esse fato que eu narrei, exatamente eu peguei exatamente um desses livros de Vivaldo Franco com Amélia Rodrigues. E vale a pena a gente ler esse material, que ela faz parte da falange de Jonas Nunes. Então, é um material muito profundo dentro do Evangelho. Ela só narra fatos evangélicos e fica muito legal. Mas eu respeito a opinião do colega, do cidadão, que não consegue enxergar Jesus fazendo isso, porque a gente sabe que cada um tem a sua interpretação. Assim como, por exemplo, se eu disser a vocês que eu concordo com tudo que está escrito dentro dos livros de Kardec, eu posso estar mentindo, porque eu sei pelo menos de uma passagem que eu não concordo. Então, quer dizer, eu estou dizendo que Kardec está errado? Não, estou dizendo que eu não concordo com o que ele disse, mas ele teve as opiniões dele, eu tenho as minhas. Então, existem fatos que a gente tem que ter essa flexibilidade, principalmente pelo fato que você disse, a Bíblia foi escrita há 1900 e alguns anos, e não foi Jesus que deixou escrito, né? Além disso, a gente teve várias deturpações e coisas do gênero, mas que não deixa de ser altamente pertinente a sua colocação. Deu para entender? Então, quando a gente continua, a gente percebe que nós variamos na nossa vida em sintonias. E que essas sintonias é que vão dizer com quem nós andamos, como é que nós estamos e como será a nossa reação. Mais na frente, a gente vai perceber que se a gente conseguir se manter, por exemplo, vamos ter uma ideia de que naquela sintoniazinha azul estão os espíritos mais elevados, aqueles que têm um pensamento coerente, aquele pensamento de oração, e que muitas vezes nós temos esses pensamentos, mas não conseguimos nos manter neles sempre. Às vezes nós descemos desse pensamento. Outras vezes, nós estamos naquela áreazinha verde, que é quando nós estamos pensando nas coisas do dia a dia, do trabalho, corriqueiras, nas coisas que têm importância espiritual, normal, para que nós busquemos nos manter nessas duas principais faixas de vibração. Quando nós descemos, baixamos para aquela faixinha laranja, começamos a sentir a influência da tristeza, da dor, do desespero, do desconsolo, e aí essa faixa se torna perigosa, porque é muitas vezes nessa faixa que os espíritos que vão nos influenciar aproveitam para acoplar conosco e fazer as famosas obsessões. E na faixa vermelha, que eu coloquei como sendo a mais baixa, estão aquelas vibrações de raiva e ódio, muito ódio, que onde os grandes espíritos do mal, eles estagiam temporariamente. Por que a gente diz temporariamente? Porque o mal é um estágio passageiro da alma. O mal é simplesmente a ausência do bem. Um dia, todos nós estaremos no rebanho de Jesus. Então, durante o dia, nós estamos muitas vezes nessas situações. E essas situações vão fazer com que nós busquemos, com que nós construamos, na verdade, no passado ou agora, no presente, o que nós vamos colher no nosso futuro. Como nos lembra Emmanuel, que aquilo que nós plantarmos, assim também, aquilo também nós colheremos. Eu vou pegar alguns exemplos de plantios e colheitas hoje, sem contar a lei da reencarnação. Por exemplo, uma pessoa que tinha um corpo X e que escolhe, porque isso é a escolha nossa, ela opta por se alimentar por grandes quantidades de comida, de massa e tal, adquire aquela situação. No quadro de baixo, pessoa que tem uma vida saudável, uma situação boa, mas que por algum motivo sintonizou com algum obsessor. E esse obsessor faz com que essa pessoa busque o alívio mentiroso, a ilusão nas drogas. E aquilo ali é o que a droga fez com essa pessoa, e que é o caso verídico para a gente. Lá em cima, temos também outro exemplo de drogas, que é o que a gente pode receber, são as reações das nossas ações atuais. Mas existem reações que vêm de mais longe. Existem reações que podem nos trazer situações de solidão. Mas essa solidão vem de onde? No passado, quando eu não admitia ninguém junto de mim, quando eu não admitia a presença de família, de amigos, eu afastava a todos e hoje eu retorno e a vida me dá uma reação de solidão. Muitas vezes nós utilizamos mal a nossa mentalidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual e fazemos mal para as pessoas. Em uma próxima existência nós podemos retornar com problemas mentais, com deficiências. Naquele caso ali, das duas moças, vocês sabem o que é o Gêmeo, né? O Viamedes. É aquele setor que os dois nascem colados em um só. E uma vez eu vi uma explicação muito inteligente sobre isso aí. Não sei se é a correta, até porque existem várias explicações, cada caso é um caso. Mas um espírito explicava uma vez que quando os espíritos não se aturam de forma nenhuma, quando eles reencarnam e só conseguem brigar, se detestando por várias encarnações seguidas, eles são convidados, de uma forma forçada nesse caso aí, a nascerem como gêmeos siameses, porque ali eles terão que depender de um do outro para poder viver. E é como se fosse assim, uma forçada que a vida dá para que aquelas pessoas repensem a sua situação e a partir daquele momento passem a compreender o seu irmão, o que é seu irmão. Ali nós temos deformações diversas do corpo, da face. Nós percebemos que pessoas que nascem com esse tipo de problema ou que vêm a desenvolver esse tipo de problema, não é porque Deus quis que aquela pessoa sofresse, porque Deus não quer que ninguém sofra, mas o sofrimento é um reflexo do que fazemos em outras vidas. O sofrimento é um reflexo do que nós fomos no passado. Muitas vezes o pessoal chega, às vezes até para mim pergunta, João, como é que eu faço uma regressão? Eu queria saber o que é que eu fui na minha vida passada. E eu sempre digo, esqueça isso, procure ver o que é que você é hoje para saber como você vai estar na sua vida futura. Porque o que nós somos no passado é exatamente a soma do que nós somos hoje. O que nós somos hoje é reflexo do nosso passado. Então, se nós somos uma pessoa perfeita fisicamente, em busca de melhoria, através de ensinos, nós temos um passado que já passamos, pelo menos, pela grande maioria das nossas tristezas, pelo menos as físicas. Mas se nós somos uma pessoa egoísta, se nós somos uma pessoa que só busca prazer corporal, físico, sexual, monetário, nós estamos vendo que no futuro nós iremos padecer as reações da nossa escolha. Mas essas reações não são obrigatoriamente na mesma medida, nem na mesma situação, porque assim Deus estaria sendo injusto com aqueles que se regeneram, com aqueles que se beneficiam. Essas reações são tomadas pela lei de causa e efeito através do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É aquela escolha que nós tomamos quando tem um anjinho dizendo assim, não faça não, e o outro dizendo assim, faça. E aí a gente, claro que isso é uma simbologia, mas nós sabemos que nós temos espíritos que nos rodeiam e que alguns querem o nosso bem, outros querem o nosso mal. E nós ficamos no meio desse jogo de forças, desse jogo de influências. E quando nós decidimos, mais na frente, nós recebemos a reação benéfica ou não tão benéfica através das nossas escolhas. Porque mesmo através da influência, essa influência ela só terá um domínio sobre mim se dentro de mim existir alguma coisa que tenha sintonia com aquela influência. Porque é isso que nós vamos aprender através das energias, das influências. Nós trabalhamos através de sintonia espiritual. Muitas vezes, dentro da própria doutrina espírita, nós encontramos exemplos como o do cego, que muitas vezes nós não entendemos por que acontece com determinadas pessoas. O espírito Hilário Silva, ele conta num livro chamado A Vida Escreve, através de Francisco Cândido Xavier, um caso de Saturnino. Saturnino era um trabalho espírita com trabalhador desde jovem que trabalhava em uma fábrica. E naquela fábrica, Saturnino, operando a máquina, perdeu o dedo. E todo mundo ficou revoltado, porque Saturnino era uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Saturnino ia para reunião, Saturnino aplicava parte, participava da sopa, participava da campanha do quilo, Saturnino dava palestra. Poxa, Saturnino trabalhava, fazia o bem para todo mundo, e o pessoal sabia que aquilo não era mentira, que era verdade, que ele sentia muito prazer em fazer aquilo ali. Então, aquilo gerou uma comoção dentro do centro espírita que Saturnino trabalhava, tanto que começou a afetar os trabalhos daquele centro. O que foi que aconteceu? A espiritualidade, vendo que precisava tomar uma ação para explicar aquela situação, chegou numa das reuniões mediúnicas da casa e explicou o fato, pedindo que os espíritos amigos também explicassem àqueles que não souberam da situação. Saturnino, na sua encarnação anterior, havia sido dono de um engenho. E naquele engenho ele tinha diversos escravos. E um daqueles escravos que não obedeceu às suas ordens, ele passou o braço do escravo por uma moenda de caldo de cana. Totalmente. E utilizou, arrancou o braço do rapaz. No mundo espiritual, Saturnino foi angustiado durante anos pelos gritos e a cor do sangue jorrando, aquela cena horrível dentro da sua vida. Mas ele foi recolhido, ele foi levado a uma colônia, ele foi orientado e ele aprendeu e se arrependeu de verdade. Então Saturnino voltou e quando reencarnou, ele teve a graça de reencarnar numa casa espírita. E ali naquela casa espírita, ele percebeu que podia trabalhar para o bem do seu irmão. E trabalhou. E isso é verdade. E ali, Os irmãos espirituais esclareceram que Saturnino, ao invés de perder o braço para quitar o seu débito com a vida, foi abençoado por perder apenas um dedo. É a lei da causa e o efeito. É o amor que Pedro, o apóstolo, nos diz, que diminui o nosso débito, diminui os nossos erros. Saturnino trabalhou pelo amor e o amor diminuiu a sua, vamos dizer, o seu erro no passado. E aí, se fosse realmente ação e reação, ele tinha perdido um braço, mas não é. É causa e efeito. Ele trabalhou pelo bem, ele trabalhou pela regeneração de si próprio e de coração, de vontade própria. E aquilo fez com que sua dívida, vamos dizer entre aspas, no mundo espiritual, fosse diminuída e muitas vezes pode até ser extirpada. Porque aquele que faz o bem, já dizia o apóstolo, limpa, lava os seus erros, limpa a multidão dos pecados. A gente tem que entender que toda prova, quando a gente fala que a gente está na terra, num mundo de expiações e provas, o que é isso? Um mundo de expiações e provas. É um mundo onde nós vamos ter oportunidades de aprendizado e de sofrimento. E dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no ponto 7 e no ponto 9 desse capítulo, nós vamos encontrar dois textos espetaculares mostrando que toda prova, aliás, toda expiação é uma prova, mas que nem toda prova é uma expiação. O que quer dizer isso? A expiação é aquele sofrimento que nós temos obrigatoriamente que passar, porque é kármico. É da nossa necessidade de renovação que nós passemos por ele. Essa é a chamada expiação. São os resgates que muitas vezes nós fizemos no passado, não repartimos com o amor e a vida coloca à nossa frente para que nós passemos por eles. Essas são as expiações. Mas existem as provas. E as provas é que fazem a diferença na nossa vida. A prova é quando nós escolhemos passar por dificuldades. Quando nós escolhemos passar por tribulações, por dores, por defeitos físicos. Por quê? Porque naquela prova nós esperamos vencê-la, para que depois que nós vencermos, nós saímos dela com muito mais valor espiritual. Por isso que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, pontos 7 e 9. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, toda expiação ela nasce de sofrimentos anteriores, mas nem todo sofrimento é um resgate. Muitas vezes nós podemos escolher passar por isso para crescermos. E aí a gente diz, mas será que a gente vai querer sofrer disso? Será que a gente tem isso na cabeça? E a gente pensa com a mentalidade de hoje, né? Hoje a gente não quer, porque hoje a gente tem medo. Mas quando a gente está no mundo espiritual, a gente está com a mente muito mais aberta, a consciência muito mais desperta. Então a gente está preparado para escolher com muito mais sabedoria. Até porque lá é a nossa verdadeira vida. E Emmanuel diz com muita sabedoria que nós precisamos aprender a entender a dor em nossas vidas. A dor ela deve ser vista como uma companheira de ensino e não simplesmente como um objeto da fúria de alguém. Muitas vezes nós passamos por dores que são necessárias para que nós aprendamos. Imaginemos, por exemplo, se nós tiramos um braço ou uma perna de alguém em algumas vidas e escolhemos nessa vida como prova, como necessidade de resgate, vivo sem um braço ou uma perna. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos passar uma vida, 70, 80, 90, 100 anos, vendo a falta que faz aquele membro. E aí, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, eu tenho certeza que nós vamos estar muito mais conscientes e que nunca mais, em outras vidas, iremos tirar membro nenhum de alguém. O pensamento da falta de eficácia. Essa é o ensino que Deus coloca através dos mecanismos que ele chama de leis naturais, Kardec chama de leis naturais, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E essas leis naturais regem a vida de uma forma absoluta e sábia. Nós precisamos aprender essas leis, respeitar essas leis e buscar fazer o melhor dentro de nós, para o nosso irmão, para a vida e para nós mesmos, para com isso plantarmos hoje a escada de flores que vai nos levar à ascensão mais tarde com espíritos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Bom, quem gostou e quiser mais um pouquinho, a gente tem um livro aqui que fala também de ação e reação, do nosso irmão João, que eu acho que muita gente já conhece. Está vendo aqui toda a verba recolhida por esse livro, vai para o Abrigo São Francisco, que é aqui em Palmares. Tudo que a gente consegue com ele, a gente reverte para lá, foi R$5. A companheira aqui distribuiu para vocês, a nossa trabalhadora Mirinha, distribuiu para vocês um folhetozinho que fala sobre o curso do Evangelho no Lar. Com dois intuitos, né? O primeiro de divulgar, na verdade, o curso do Evangelho no Lar, que é uma prática espírita, mas que não só precisa ser feito por espíritas, não. Qualquer pessoa pode realizar. Ele é feito uma vez por semana, a gente escolhe qual é o momento em que fica melhor para a gente fazer, escolhe o horário, um dia da semana e o horário. E é uma prática que é pouco tempo, a gente faz uns 10 minutos aproximadamente, onde se faz uma oração inicial e faz uma leitura ou do Evangelho ou da Bíblia. Depois disso a gente comenta entre os participantes e faz uma oração final, se quiser colocar a água para ser purificada. E a gente sabe que isso com certeza vai trazer muitos benefícios para o lar da gente. O primeiro intuito foi divulgar o curso do Evangelho no Lar, inclusive quem não faz e quiser começar, nós temos também um grupo aqui no centro que pode também auxiliar no início desse curso, é só convidar. E o segundo é o seguinte, é a gente fazer... Oi? Então tá certo. O autor mandou sortear um livro. Quem tiver com a palavra reação nesse, tá aqui atrás, tem assim, escreva-nos. Aí embaixo tem uma pessoa que está com o nome reação e vai ser o ganhador do livro. Achou? Pronto. Minha Mirim, entrega para ela. Deixa ela pegar. Neste momento, agradecemos mais esta oportunidade. Peço a sua presença, a presença morada do Espírito de Luz, pedimos que auxilie todos os espíritos sofredores que aqui se encontram. E como se apare, que o irmão de polícia casa estude a nós. Sob tuas bênçãos, mestre, encerramos com muita paz a primeira etapa dos trabalhos da noite de hoje, que é a princesa.